Fecheiro 27, página 247, capítulo 19, abandonada. Quem é a batedora vestida de preto? Por que não desiste ela da busca? A gritaria de Jared era ensurdecedora, ressoando por todos os lados à minha volta. Escondi a cara nas mãos à espera do primeiro golpe. Jared, murmurou Ian, talvez me possas deixar... Não te metas nisto. A voz de Ian aproximou-se e algumas rochas rangeram quando ele tentou seguir Jared e enfiar-se no pequeno espaço, já demasiado cheio. Não vês que ela está muito assustada para falar? Deixa-a em paz um se... Ouvi qualquer coisa a raspar no chão quando Jared se moveu e depois um ruído surdo. Ian praguejou. Espreitei entre os dedos e vi que Ian tinha desaparecido e que Jared estava de costas voltadas para mim. Ian cuspiu e gemeu. Já é a segunda vez, resmungou ele, e percebi que o murro que me estava destinado se tinha desviado graças à intromissão de Ian. Estou pronto para o terceiro, ameaçou Jared por entre dentes. Contudo, deu meia volta para se virar na minha direção, sustendo o candeeiro com a mão com que tinha atingido Ian. A gruta quase parecia resplandecer, depois de tamanha escuridão. Jared voltou a falar comigo, observando o meu rosto àquela nova luz e pronunciando cada palavra como uma frase. Quem é a batedora? Deixei cair as mãos e fitei aqueles olhos impiedosos. O facto de outra pessoa ter sofrido pelo meu silêncio, mesmo alguém que me tinha tentado matar uma vez, perturbava-me. Não era assim que a tortura deveria funcionar. A expressão de Jared vacilou, logo que decifrou a alteração no meu rosto. Não tenho de te magoar, afirmou em voz baixa e menos seguro de si. Mas preciso mesmo da resposta à minha pergunta. Esta nem sequer era a pergunta certa. Não se tratava de um segredo que estava obrigada a proteger. Diz-me, insistiu ele, com o olhar tenso de desilusão e de profunda tristeza. Eu seria realmente cobarde? Preferia acreditar que sim, que o meu medo da dor ultrapassava tudo o resto. A verdadeira razão que me levou a abrir a boca e a falar era muito mais patética. Eu desejava agradar a este humano que me odiava tão ferozmente. Abatedora? Comecei com a voz áspera e rouca. Já não falava há muito. Ele interrompeu-me com impaciência. Já sabemos que é uma batedora. Não, não é só uma batedora, murmurei. É a minha batedora. O que queres dizer com a tua batedora? Foi nomeada para me seguir. Ela é a razão. Contive-me no momento em que ia pronunciar a palavra que equivalia à nossa morte, no momento exato em que ia dizer nós, a verdade derradeira, que ele iria encarar como a mentira derradeira, a jogar com os seus desejos mais íntimos, com a sua dor mais profunda. Jared nunca acreditaria ser possível concretizar o seu desejo. Apenas veria uma mentirosa perigosa a fitá-lo com os olhos que ele tinha amado. A razão, insistiu ele. A razão que me levou a fugir, sussurrei. A razão que me fez vir para aqui. Não era bem verdade, mas também não era exatamente uma mentira. Jared fitou-me de boca entreaberta, tentando interpretar o que ouvia. Pelo canto do olho vi Ian a espreitar novamente através da abertura, com os olhos brilhantes, arregalados de surpresa. Tinha sangue escuro nos lábios. Andas a fugir de uma batedora? Mas tu és um deles. Jared esforçou-se por se controlar e reiniciar o interrogatório. Por que te seguia ela? Qual era o objetivo? Engoli em seco. O som pareceu sair com uma intensidade anormal. Ela queria-te a ti e ao Jamie. A expressão de Jared endureceu. E tu estavas a tentar trazê-la até nós? Abanei a cabeça. Eu não, eu. Como poderia explicá-lo? Ele nunca ia aceitar a verdade. O quê? Eu não queria contar-lhe. Não gosto dela. Ele pestanejou, novamente confuso. Vocês não têm todos de gostar uns dos outros? Pressupõe-se que sim, admiti, corando de vergonha. A quem é que falaste sobre este lugar? Perguntou Ian por cima do ombro de Jared. Este franziu o sobrolho, mas manteve os olhos fixos no meu rosto. Era impossível dizer a alguém. Eu não sabia. Apenas vi os traçados. Os traçados no álbum. Desenhei-os para a batedora. Só que não sabíamos o que eles significavam. Ela continua a pensar que pertencem a um mapa de estradas. Parecia que não conseguia parar. Tentei pronunciar as palavras mais lentamente. Para me salvaguardar de algum deslize. O que queres dizer com isso de não saberes o que eles significavam? Tu estás aqui? Jared ergueu a mão na minha direção, mas deixou-a cair antes de me atingir. Eu estava a ter dificuldades com a memória dela. Não compreendia, não conseguia aceder a tudo, havia barreiras. E foi por essa razão que me atribuíram uma batedora, à espera que eu revelasse o que faltava. Demasiado, demasiado, mordi a língua. Ian e Jared trocaram um olhar. Nunca tinham ouvido uma coisa daquelas. Não confiavam em mim, mas queriam desesperadamente acreditar que tal seria possível. Desejavam-no com todas as forças. Aquilo inspirava-lhes medo. A voz de Jared explodiu com uma dureza brusca. Conseguiste aceder à minha cabana? Não por muito tempo. E depois contaste à batedora? Não. Não? Por que não? Porque na altura em que consegui lembrar-me disso, não lhe quis contar. Os olhos de Ian ficaram petrificados de espanto. O tom da voz de Jared ficou mais baixo, quase terno, muito mais perigoso que os gritos. Por que não quiseste contar-lhe? Cerrei os dentes. Não era o segredo. Contudo, era um segredo que ele só obteria se me o arrancasse à força. Naquele momento, a minha determinação em manter a boca fechada tinha menos que ver com a autopreservação que com uma espécie de orgulho estúpido e mesquinho. Não diria a este homem que tanto me desprezava que o amava. Ele leu a chama de insubordinação nos meus olhos e pareceu compreender o quanto lhe iria custar obter a resposta. Decidiu passar-lhe por cima, ou então voltar a ela mais tarde, guardando-a para o último. Caso eu não conseguisse fornecer-lhe mais respostas logo que tivesse acabado comigo. Por que motivo não conseguias aceder a tudo? Isso era normal? Uma pergunta igualmente muito perigosa. Pela primeira vez, até ao momento, menti-lhe descaradamente. Ela caiu de uma grande altura. O corpo ficou danificado. As mentiras não me saíam com facilidade. Pelo que soou a falso, tanto Jared como Ian reagiram a essa nota. Jared pôs a cabeça de lado. Ian ergueu uma das sobrancelhas muito negras. Por que é que esta batedora não desiste, tal como os outros? Perguntou Ian. De repente fiquei exausta. Sabia que eles conseguiam aguentar a noite inteira. Que iriam suportar isto a noite inteira se continuasse a responder e que acabaria por cometer algum erro. Deixei-me cair, encostando-me à parede, de olhos fechados. Não sei, murmurei. Ela não é como as outras almas. Ela é irritante. Ian soltou uma gargalhada. Era um som de espanto. E tu? Tu és como as outras almas? Inquiriu Jared. Abri os olhos e fitei-o esgotada durante um longo momento. Que pergunta idiota! Pensei. A seguir fechei os olhos com força, escondi o rosto nos joelhos e envolvi a cabeça com os braços. Jared reconheceu que eu já não conseguia falar mais. Ou então seria o corpo dele a reclamar tão alto que não o podia ignorar. Foi resmungando, enquanto se comprimia para passar pela abertura da gruta, lanterna na mão, esticando-se com um pequeno gemido. Por esta não esperávamos nós, murmurou Ian. Mentiras, evidentemente, retorquiu Jared, também em voz baixa. Mal conseguia captar as palavras deles. Os dois não deviam ter a noção de como o eco do som retrocedia e chegava até mim. Só que não consigo perceber bem o que ela nos quer fazer acreditar, para onde nos quer levar. Acho que não estava a mentir, à exceção de uma vez. Reparaste? Faz parte da encenação. Jared, quando é que encontraste um parasita que consiga mentir sobre tudo? À exceção de um batedor, claro. O que deve ser o caso. Estás a falar a sério? É a melhor explicação. Ela é a coisa mais antagónica de um batedor que até à data vi. Se um batedor fizesse alguma ideia do sítio onde estávamos, tinha trazido um exército. E não encontravam nada. No entanto, ela chegou até aqui, não foi? E quase foi morta meia dúzia. Mas continua a respirar, não é? Ambos silenciaram por um longo período. Tão longo que comecei a pensar em desenroscar-me do novelo incómodo em que me tinha encolhido. Embora não quisesse fazer barulho ao estender-me, ansiei pela partida de Ian para conseguir dormir. A adrenalina deixara-me muito abatida ao escoar-se do meu organismo. Acho que vou falar com o Jeb, acabou Ian por murmurar. Ah, isso é uma ótima ideia. A voz de Jared estava carregada de sarcasmo. Recordas-te daquela primeira noite? Quando ela deu um salto para se meter entre ti e o Kyle? Que coisa bizarra! Estava apenas a tentar encontrar uma maneira de sobreviver, de escapar. Dando ao Kyle licença para a matar? Que belo plano! Foi convincente. A carabina do Jeb é que foi convincente. Ela sabia que ele vinha a caminho. Estás a matutar mais sobre o assunto, Ian. É isso que ela quer. Não me parece que tenhas razão. Não sei porquê, mas acho que não quer que pensemos nela de todo. Senti Ian a pôr-se de pé. Sabes o que é realmente fora do normal? Proferiu ele por entre dentes, com a voz reduzida a um murmúrio. O que é? Sinto-me culpado. Culpado com todas as letras, ao vê-la a tremer e a fugir de nós. Ao ver as nódoas negras que tem no pescoço. Não podes deixar que ela te impressione assim. De repente, Jared ficara perturbado. Ela não é humana. Não te esqueças disso. Só porque não é humana, julgas que isso significa que não sente dores? Perguntou Ian com a voz a desvanecer-se à distância. Que não se sente tal e qual como uma rapariga que foi espancada? Espancada por nós? Vê se te controlas, disse-lhe Jared com uma voz sibilante. Até à próxima, Jared. Depois de Ian partir, Jared esteve muito tempo sem conseguir descansar. Andou de um lado para o outro, para a frente e para trás, em frente à gruta, e depois sentou-se no colchão, a tapar-me a luz e a resmungar sozinho palavras incompreensíveis. Desisti de esperar que ele adormecesse. Estendi-me o melhor que pude no chão abaulado. Ele deu um salto ao ouvir os meus movimentos e começou outra vez a resmungar com os seus botões. Culpado, resmuniou num tom crítico. Deixa que ela te apanhe, tal como com o Jeb, tal como com o Jamie. Não posso permitir que isto continue. Que estupidez tê-la deixado viver. Os meus braços ficaram em pele de galinha, mas esforcei-me por o ignorar. Se entrasse em pânico de cada vez que ele pensava matar-me, jamais teria um momento de paz. Virei-me, de barriga para baixo, para colocar a coluna numa outra posição, e ele sobressaltou-se de novo, ficando depois em silêncio. Tenho a certeza de que continuava a matutar quando finalmente me deixei adormecer. Quando despertei, Jared encontrava-se sentado sobre o colchão, num ponto visível, com os cotovelos em cima dos joelhos e a cabeça apoiada na mão. Não me sentia como se tivesse dormido mais de 1 ou 2 horas, mas estava demasiado dorida para adormecer, de novo, logo a seguir. Em vez disso, fiquei apreensiva, a pensar na visita de Ian, receando que, na sequência da sua estranha reação, Jared se esforçasse mais por me manter em clausura. Porque não tinha Ian mantido a boca fechada sobre aquele sentimento de culpa? Se sabia que sentiria remorsos porque andava por ali a estrangular pessoas. Melanie também estava irritada com Ian e receosa das consequências dos seus escrúpulos. Poucos minutos depois, as nossas preocupações eram interrompidas. Sou só eu, ouvi Jeb a gritar. Não te enerves. Jared engatilhou a carabina. Continue e dispara, miúdo. Vá lá. A cada palavra, o som da voz de Jeb estava mais próximo. Jared suspirou e baixou a arma. Vai-te embora, por favor. Preciso falar contigo, declarou Jeb, arquejante, sentando-se em frente de Jared. Viva! Disse para mim, dirigindo-me um aceno. Sabes como eu detesto isso, resmungou Jared. Certo. O Ian já me contou a história dos batedores. Eu sei. Estive agora mesmo a falar com ele sobre isso. Ótimo. Então o que queres? Não se trata tanto do que eu quero, mas daquilo de que todos precisam. Temos quase tudo esgotado. Precisamos de um fornecimento bastante exaustivo. Ah, proferiu Jared por entre dentes. O tema não era o que o punha debaixo daquela tensão nervosa. Envia o Kyle, sugeriu após uma curta pausa. Está bem, Jared, disse Jeb prontamente, apoiando-se na parede para voltar a levantar-se. Jared suspirou. Aparentemente, a sugestão tinha sido a fingir. Assim que viu Jeb aceitá-la, retrocedeu. Não, o Kyle não. Ele é demasiado. Jeb soltou um riso abafado. Quase nos deixava em muitos maus lençóis da última vez em que foi sozinho, não é? Não se trata de alguém que pondere o que faz. Nesse caso, o Ian, ele analisa demasiado as coisas. O Brant não é bom para viagens longas. Começa a entrar em pânico, passadas poucas semanas. Comete erros. Muito bem, então diz-me quem. Os segundos foram passando e ouvi Jared inspirar fundo, de vez em quando, parecendo responder a Jeb a qualquer momento. No entanto, limitava-se a expirar e a permanecer calado. O Ian e o Kyle juntos? Aventou Jeb. Talvez eles se equilibrem um ao outro. Jared soltou um gemido. Como da última vez? Está bem, já sabia que tinha de ser eu. Tu és o melhor, concordou Jeb. A tua vinda para cá mudou as nossas vidas. Melanie e eu acenámos uma para a outra, em jeito de concordância. Isto não constituía surpresa para nenhuma de nós. O Jared é mágico. O JB e eu estivemos em perfeita segurança enquanto foram os instintos dele a guiar-nos. Nunca corremos perigo de sermos apanhados. Se tivesse sido o Jared a ir a Chicago, tenho a certeza de que ia conseguir escapar com facilidade. Jared apontou o ombro na minha direção. E em relação a... Eu fico de olho nela, quando puder, e espero que leves o Kyle contigo. Isso pode ajudar. Não basta. O Kyle fora e tu de olho nela, quando puderes, Ela não irá durar muito. Jeb encolheu os ombros. Farei o melhor possível. É tudo o que posso garantir. Jared começou a balançar a cabeça lentamente para a frente e para trás. Quanto tempo podes ficar aqui? Perguntou Jeb. Não sei, murmurou Jared. Seguiu-se um longo silêncio. Passados alguns minutos, Jeb começou a assobiar num tom dissonante. Por fim, Jared deixou escapar um fôlego profundo que não tinha percebido que estivera a reter. Parto esta noite. As palavras saíram-lhe devagar, cheias de resignação, mas também de alívio. A voz dele alterou-se levemente, ficando um pouco menos à defesa. Parecia estar a fazer uma transição para o passado, para o que era antes de eu aparecer. A deixar uma responsabilidade deslizar dos seus ombros e colocar outra no seu lugar, mais bem-vinda. Ele estava a desistir de me manter viva, a deixar que a natureza, ou antes a justiça popular, seguisse o seu curso. Quando regressasse e eu estivesse morta, não iria atribuir as culpas a ninguém, não faria um luto. Consegui distinguir tudo isso naquelas três palavras. Conhecia o exagero humano para a mágoa, coração despedaçado. Melanie recordava-se de ter chegado a usar a expressão. Mas eu sempre a considerara uma hipérbole, uma descrição tradicional de algo que não tinha uma base fisiológica real. Tal como dizer que alguém tem mãos de fada. Por isso, não esperava sentir uma dor no peito. Náuseas, sim. Um nó na garganta, sim. E, sim, as lágrimas a arderem-me nos olhos. Mas o que era aquela impressão de algo a dilacerar-se, mesmo abaixo da caixa torácica? Aquilo não tinha qualquer lógica. E não era apenas algo a dilacerar-se, mas algo a torcer-se e a distender-se em várias direções. Porque o coração de Melanie também estava despedaçado. E aquela era uma sensação independente. Como se tivéssemos criado outro órgão para compensar a nossa consciência gêmea. Um coração duplo para uma mente dupla. Uma dor dupla. Ele vai-se embora, pensava Melanie a soluçar. Nunca mais o vamos ver. Ela não questionava o facto de morrermos. Desejava poder chorar com ela, mas alguém tinha de manter a calma. Mordi a mão para suster o pranto. É a melhor opção, concordou Jeb. Preciso de organizar algumas coisas. A mente de Gerard já estava longe dali, longe daquele túnel claustrofóbico. Então eu fico aqui no teu lugar. Que tenhas uma viagem tranquila. Obrigado. Vemo-nos um dia destes, Jeb. Acho que sim. Jared devolveu a arma a Jeb, levantou-se e sacudiu o pó da roupa com um semblante absorto. A seguir partiu, acelerando pelo corredor com a sua habitual passada rápida e a mente ocupada com outras coisas. Nem um breve olhar para mim, nem mais um pensamento em relação ao meu destino. Fiquei a ouvir o som dos seus passos a dissipar-se, até tudo ficar em silêncio. A seguir, esquecendo-me da presença de Jeb, apoiei a cara nas mãos e comecei a soluçar.